crente ao ateu, ninguém explica Deus. Fortaleza, sinto és real. Não importa quem duvide, tu és Deus, oh Deus. Aleluia, ninguém explica. Aleluia, oh, ninguém explica.